que esqueceu o lelé. É sempre assim, quando a gente conhece alguém, nunca sabe no que vai dar e não quer ficar sem o lelé.